mas aí eu te pergunto, será que ele faz o jeito que eu fazia? Te levar pro céu 5 vezes por dia. Aquela paradinha, esse negócio aí, ele já fez. É provável que não, pra tá me ligando querendo seu ex. É provável que não, pra estar me ligando querendo seu ex. Você ouviu Boa Tarde Itapiranga. Rádio Itapiranga, informação em primeiro lugar. FM 105,1. Agora são 16h58. Super promoções da Farmácia Vida Ativa. Kit Rexona 2 unidades, apenas R$19,99. Shampoo Plus BL, R$19,90. Creme dental Close-Up, R$1,29. Compre na Farmácia Vida Ativa e concorra a prêmios todo mês. Você sintoniza ZYR 973, 105,1. Rádio Itapiranga, Itapiranga, Santa Catarina, emissora afiliada da rede Peperi, feita para você, alegria da nossa gente. Informação Vidraçaria e Marmoraria Friedrich. Vidro de qualidade e estilo para deixar a sua residência ou sala comercial modernas com sofisticação e beleza. Você encontra na Vidraçaria Friedrich. Faça uma visita e confira toda a linha de vidros com variedades nas cores e espessuras. Uma infinidade de produtos para embelezar o seu ambiente. Vidraçaria e Marmoraria Friedrich. Linha Laranjeira, Itapiranga. Fone 3677-3382 ou pelo WhatsApp 984-357070. Rádio Itapiranga, melhor companhia, 105,1. Tem plano de saúde por aí dizendo que é mais vantajoso que Unimed, mas não é mesmo. Porque a Unimed tem melhor valor de comparticipação nas consultas, nos exames de laboratório e diagnóstico em todos os procedimentos. No fim das contas, você vê que é mais vantajoso de verdade. Pode comparar. Unimed, em Santa Catarina, além de melhor e mais completa, faz bem até no seu bolso. Saiba mais em unimedmaisqueumplano.com.br. Vem pro Festival do Tênis Leve. Tem tênis olímpicos masculino ou feminino de R$179,90 por R$159,90. Tênis Black Free, masculino ou feminino, R$89,90. Tênis olímpicos Fila Nike, Umbro, All Star, Coca-Cola, New Balance, Mizuno, Adidas. Grandes marcas no crediário em até 10 vezes. Para começar a pagar só daqui a 60 dias. Primeira parcela para 60 dias no Credi Leve. Itapiranga. Desde o nosso nascimento, usamos as mãos para nos comunicar. Através delas, somos trazidos ao mundo. Recebemos o primeiro banho, manifestamos carinho, criamos laços e brindamos conquistas. Nós somos a Hard Beer, um universo cervejeiro construído a várias mãos para compartilhar das conquistas da vida com você. Hard Beer, feito à mão. Os jogos da dupla Grenal aqui na Rádio Itapiranga. Bar do Nego serve lanches em geral, acompanhados da deliciosa maionese caseira e bebidas da sua preferência. Amplo espaço e atendimento familiar. Bar do Nego, no Porto da Barca, em Itapiranga. Francar, a linha Yamaha 2021 espera por você, com muitas promoções para sair de Yamaha Zero. Francar Motos, em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Compra e venda de gados Vronsky, negociação com pagamento à vista, parceiro dos melhores frigoríficos da região. Fale com Rudinei Vronsky, em linha São Jorge Belmonte, ou pelo telefone WhatsApp 991 53 56 89. Imobiliária Atena, situada na Avenida Beira Rio 488. Telefone WhatsApp de contato 998095006 e também no 998067791. Invista com sabedoria. Imobiliária Atena, na entrada da cidade de Itapiranga. No 12º aniversário das lojas Anamar, quem ganha o presente é você, amigo cliente. Estourou! Ganhou! A cada compra você estoura o balão e ganha descontos de 10 a 50%. Confira as demais promoções do aniversário Lojas Anamar. Lojas Anamar, onde é sempre mais barato. Próxima atração da Itapiranga. A seguir, o Gauchesque Brasileiro. KNN. Você faz, você aprende. Chegou a hora de dominar o novo idioma com a KNN, com um método exclusivo feito para quem fala português. O foco em conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal garante que você aprenda muito mais rápido. E o melhor, na prática, junte-se aos mais de 100 mil alunos espalhados pelo Brasil. Vá para KNN Idiomas. Rádio Itapiranga apresenta Gauchesco e Brasileiro. É, meus amigos, 17h03, em 17h03. Estamos chegando aqui na programação, né? Estamos chegando aqui na programação Show do Rádio. Em nome de Antena Som, Comercial Flá, também Riquel Comércio Motores, Personal Móveis, Mega Barato, Encanto Noivas e Encanto Floricultura, Comercial Montaner também com a nossa programação e também é um grande abraço aqui aos meus queridos amigos da empresa Análise, Licenciamento Ambiental, Topografia e Crédito Rural, tá certo? É isso aí, né? Empresa aí com a nossa parceria a partir de hoje aqui na programação. E vamos nessa, né? Vamos nessa, trazendo a primeirinha, abrindo as porteiras aqui do nosso programa. 29 graus a temperatura, 35% umidade relativa do ar. Vamos lá então, Pai Francisco, goiano e paranaense.